briga, já não gera a perspectiva. O que incita a violência, verdadeira e retroativa. As guerras frias, várias baixas, sofrimento. É nós contra nós mesmo, tira o alvo em nós mesmo. Tá errado o alvo, fato, é desperdício de talento. Mira voltada, foco derrubar o parlamento. O amanhecer é o cenário pra batalha insana. Cotidiana, a vida só chega quem ganha. Atirador de mira firme que nunca erra, tamo na luta. Amanhecer é o cenário pra batalha insana. Cotidiana, na vida só chega quem ganha. Atirador de mira firme e que nunca erra. Vamos na luta. Isso aqui é uma guerra. Revolução em posição, começo com as palavras. Tamo na atividade sem pausa pra causa. Ontem e hoje sempre protestante até o fim. Magarenta aqui é só começo do que tá por vir aí. As barricadas nos segura. Todo povo na rua em prol do muda. Se não afunda, é um batalhão de gente. É o um contingente na mesma ideia certa. Derrubar a presidente Brasil. País de todo, lutador junto é forte. Pela pátria amada até o fim e até a morte. Linda ideia, enquanto as guita terra. É só pra dizer, isso aqui é uma guerra. O amanhecer é um cenário pra batalha insana. Cotidiana, a vida só chega quem ganha. Atirador de mira firme que nunca erra. Tamo na luta. Isso aqui é uma guerra. O amanhecer é um cenário pra batalha insana. Cotidiana, a vida só chega quem ganha. Atirador de mira firme que nunca erra. Tamo na luta. Isso aqui é